Salvador, bom dia, tá 3601, Israel, Leda. 3601, bom dia, contato radar vigilância, direto posição Leda, então 3601. Vou direto Leda, tá 3601. Por determinação do centro do Recife, está presente voo a direto bridge, restrito ao nível 320, tá? 3601. Direto bridge, restrito nível 320, tá? 3601. 3601, chame-se agora ao centro do Recife na frequência 125.1. Bom dia. 25, obrigado. Bom dia, 301.